Te engravido toda noite, só para ver o sol nascer. Te engravido toda noite, só para ver o sol nascer. Não quero mais dormir do teu lado, prefiro ficar acordado, guardando teu rosto pra lembrar de você, lembrar de você, lembrar de você. Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida, e o seu olhar é um caminho sem saída, o seu corpo é um caminho sem saída. Ah, ah. Então só entro. Cê tem uma cara de quem vai foder minha vida, e o seu olhar é um caminho sem saída, o seu corpo é um caminho sem saída. Ah, ah. Então só entro na rua ouvindo a sap rock, pelados no bairro como se fosse Woodstock. Outro bar, outro porre, somos livres como girassóis de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, só de Van Gogh. Gira, só de Van Gogh. Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida, e o seu olhar é um caminho sem saída, o seu corpo é um caminho sem saída. Ah. Ah, então só entro. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, gira, gira, só de Van Gogh. Gira, só de Van Gogh. Gira, só de Van Gogh. Thank you.